Para com essa coisa, garota recalcada. Cachorra da rua, a gente pega na porrada. Para com essa coisa, garota recalcada. Cachorra da rua, a gente pega na porrada. Não tem nada. Para com essa coisa, garota recalcada.